Olá pessoal, hoje estamos trazendo um dedilhado de 8 notas para ser tocado no violão e na guitarra, utilizando a ponta dos dedos e não a palheta, ok pessoal? Então a gente vai tocar a sexta corda com o polegar da mão direita, vou utilizar o violão, ok? Então vamos lá, sexta corda com o polegar da mão direita, depois a terceira corda com o dedo indicador, depois o dedo M na segunda corda da mão direita, depois volta com o dedo indicador na terceira corda, depois o anular na primeira corda, depois o indicador na terceira corda, novamente um dedo médio na segunda corda e termina com o dedo indicador na terceira corda. A ordem desse dedilhado ficará nessa sequência: P, I, M, I, A, I, M, I. Ok, pessoal? Agora eu vou fazer o acorde Dó maior e depois o acorde Sol maior com sétima menor na mão esquerda. Vou tocar o baixo na quinta corda e depois o baixo na sexta corda. Então vamos lá, começando. Esse dedilhado você pode ir aumentando a velocidade e você também consegue aplicar em vários acompanhamentos musicais, ok, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro.